Dois. Esse Matheus 050 azul 4422. 050 4422. 4422 autorizado direto, IPAP. IPAP, graças a Deus. 5, não falou 27, ligou em 21, nós temos mais. 209, deixa aqui. Pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 5 nós ajuste nós 1 a 6. Tem livre, pouso a 10, 2 Salvador, uma boa, Altimira 6320, sítio da Romeu. 19. 6219. Comédia 1. 050 na Comédia 1, 6320. Romeu Juliette, Romeu Mike, acione código transponder 0243, posição normal. Mantém o nível de voo 035, aguarde por mal resolver as ações. Oceania 6141, sem identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada até a base. Alagoense está autorizado. O Juliette Rona Mike. Horário de decolagem e o número da sua autorização. Horário 1 no 8 e o autorização 078 diagonal 2015, correto? Pode. Não, mas qual é o setor do aeronavegamento? 010 050 3500 pés, a quantas milhas, Salvador? Você vai manter-se a quantas milhas a fachada de Salvador entre as radiais 090 e 050? Milhas de Salvador. Qual foi o seu tempo estimado de voo? Uma 930 pousa em Feira de Santa. Copiado. Azul 4422, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 1016, Liorilha de Sacuzuí, cabeceira 10, chama estabilizado no localizador. 2000 por 16, chamaremos. Chama 1141, reduz a velocidade para 230. 130 para 230, 6114. Autorizado o cruzamento da pista 9735. O controle azul 442, precisa descer à esquerda aqui para o 040 fazer a formação. Quanto saiu de vir nessa posição 87 localizador? Afirmo. Deverá manter para 040 até interceptar o locutor? Isso. Não copiei a mensagem. Como vai poder falar a duna? Multiforme curvando à direita, ali as informações, a cor de duna, 442. Só que direita, duna. Controle, o Xenia 320, pode ir a dona? Torre, o TAN 378, 0, pronto. Pisado, alinhar e decolar, pista 10, 20 graus, 8 nós, tan 3378. Alinhar e decolar, pista 10, tan 3378. 0, 3 mil pés, tapeu o lock, 0 no meia, 3 no 0. Estabilizado, azul 4422. Azul 4422, compete aproximação ali a Tectura, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador e 1-9 desse 995. 1-9-5. Boa vantagem, azul 4422, 7 mil. Nós dois azul, continua a pontuação, aguarde o pistoleiro. Silvete Romeu Mike, informa iniciando o sobrevoo na região de aerolevantamento. A gente informa livrando este setor. Vento no 30 graus, 08 nós, do ajuste 10, 96, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 04422. Decolado 39, chamei o controle, frequência 119, 18, boa viagem. 98, obrigado, bom dia. Bom dia, TAM 3378, decolou na fiscal. TAM 378, contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 370 via bomba. 370 via bomba, obrigado. Descendo 6320. Livre ILS, confirmado. Esse país me pega, o time de Salvador 905, a média do retorno final para o localizador 6320. 2 mil pés, estava no retorno final 6320. Macho Salvador, Mike Bravo, Fox Horários. Antena 320 para Roca do Bloco, via direita para o 070, chama estabilizar. 2. Atraso Romeo Alfa, estimando Fortaleza 1890 Zulu, câmbio. Salvador, muito bom dia, Azul 2790. Sinal 1141, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1015, aguarde o sinal ILS 1141. Desça para 2015, Sinal 6141. Controle, alguma chance do Sinal 3378, uma Cogbor? Aguarde. Visual, 6320. Chama 320, complete por cima da CLS, que foi o cabeceiro 10, chama a Torre Salvador, em 18, decimal 95. 320, muito obrigado, 320. 0 decola sem parada, tá? Presidente, mantém o ponto certo. Torre Romão, chama 6320, na CLS, que foi o cabeceiro 10. Salvador 1015. Sim, estabilizado, né? Feio, Acemos, nós estamos estabilizados. Autorizado, pista no 0, 0,5, 0,7, nós ajuste no 0, 0,5. Eu pouso, né? 3 a 0. T78, chama agora o centro Recife, as frequências 2545, alternativa 2085. 2545-2085, tá 3378. Após a passagem da aeronave na sinal 2790, pode ir a linha e manter? Sim, após o chané na curtíssima autorizada, alinhar e manter o chão zero. No solo 46, direito, 121, décimo 9. 219, obrigado. 041 estabilizado? Afirma, estabilizado, 0141. Pela aproximação, ele é 730, descrevendo 0, chama a torre Salvador e 198-995. Salvador 18956-141, obrigado. Iniciando 2790. 2 Salvador, está 3805, pode estar dando 0, visual com tráfego na final. Está 3805, mantém 1.0. Mantém. Oi, boa tarde, está na M1-141. Na M1-141, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Aguarde, pista livre, M1-141. Eu solicito esse SNAP, está presente? Autorizado, tá, pegou no máximo 62. 62, vale, tá. É 61-141, pouso autorizado, pista 90, 940 graus, 7 nós, ajuste 1-0, 1-5. Pouso autorizado, 1-0, chama 1-4-1-5. 2790, decolado aos 48, chame o controle, frequência 1-119-8, boa viagem. 1-119-8, obrigado, até já. Controle... Boa tarde, é o Azul 2790. Azul 2790, boa tarde, contato radar. Você tem restrição para o nível de voo no 80, após 2000 pés autorizado direto Momo. Após 2000 direto Momo, libera da restrição? Você tem restrição para o nível de voo no 80, Azul 2790. Obrigado, 2790. Salvador, chama 6305, transférico visual 200 para 1-1-0. Chama 6305, autorizado de chegada a mão, nível de voo 060. De chegada a mão, 060, confirma. Zero 05, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter no zero, está 3205. Azul 2790 está cruzando 050, autoriza direto Lençóis? Aguarde, Azul 2790. Escuta. Valeu, Juliette Romeu Mike. Prossiga, Juliette Romeu Mike. Autorizado, Papa Romeu, Juliette Romeu Mike. Azul 10, iniciando 3805. Azul 4463, a linha é manter após o TAM. Ali mantém após o TAM, 4463. TAM 3805 decolado ao 53, chame o controle. 119, décima 8. 98, boa tarde, obrigado. Boa tarde, TAM 3805, cruzando o meu pé, salvo 1. TAM 3805, boa tarde, contato radar, subatado nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado direto salvo. Paro 340, após 2000, voo direto São Rua 3805. Luna 962, autorizado direto Luna, desce para 2000 pés, ajuste chama 015, autorizado final ILSXA, reporte estabilizado. Luna 2000, reporte estabilizado com 962. Azul 2790, confirma 3, dá para lançar. Poderia confirmar do 2790? Azul 2790, confirma 3 ideal para lançar. 300. Sim, autorizado direto lençóis, Azul 2790. Ok, direto lençóis, 2790. Decolado 55, chame o controle. 119, décima 8. Chama o controle 098, retro. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4463, passa 12.00 pés, Coral no Bravo. Azul 4463, boa tarde, contato radar, subatório nível de voo 180, após 2000 pés, autorizado direto Coral. Sobe para o nível 180, após 2000, direto Coral, Azul 4463. Sena 6315, cancelada as restrições de altitude, vista para 3000 pés, ajuste chama 015. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cidade Anguarana. Cidade Anguarana está autorizado a decolar, não há tráfego no circuito de tráfego. É posto fora do solo. O vento é no meu 0079. Comandante a bordo, confirme. Guardião 01 decolado ao 59, prossegue para o Sarepo Papuã e aguarde transferência de comunicações. Isso é o Guardião 01, transferência do Guardião 01. Salvador Tower, Air Force 2338. Guardião Air Force 2338, clear to cross runway 10, Delta. Contact the ground, 121 decimal minor. Clear to fall, clear to cross. Taxiway Delta, contact ground 121 minor. O Guardião 01, chame o controle. 119 decimal 8. 198, se chamada o Guardião 01, 6098. Boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde. Mantenha as condições visuais. A gente chama 015, reparte visual com local de pouso. 015, condições visuais, é contrário. Com pouso, Guardião 01. Boa tarde. Centro 3805, chame Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 12835, alternando 238, 3805, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Fechando a minha 315, redução de velocidade para 2109, desça para 2010, autorizado final ILS-XT e repasso estabilizado. 2000 reduzindo e ILS capturando estabilizado, minha 315. Estabilizado, voo 962. Voo 962, completo sinal, chama torre, 118 decimal 95. 1895, obrigado, tchau. Boa noite, boa tarde, o voo 962. O 962 está autorizado, o pouso 10, o vento é 120 graus, 079. Livre pouso, 962. Turquio Corre, azul 400 metros. Azul 2790, chame Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 1260-1288, Azul 2790. Sente o Guardião 01, frequência livre. Chama 6315, complexo final, chame torre, 1-8 do sinal mais 5. Sim. Brasília Force 2338, não tem position. Sim, Brasília. Chama 6315, sete aguarde, a pista livre, o ajuste no 0 no 5. Controle, Salvador, o Juliette com o meu Mike. Juliette com o meu Mike, prossiga. O Juliette com o meu Mike finalizou o aerolevantamento, deseja prosseguir para Feira de Santana, descendo para 2500 metros. Papa Romeu Juliette Romeu Mike, deixa para 2500 pés. 2500 na proa de feira, Juliette Romeu Mike, está estimando lá o sul do 725. Sente. Controle Salvador, uma boa tarde, alguma noite 85, ciente da Serra, descendo no 60, passando no 230. Boa noite 85, boa tarde, autorizado direto após o Sabon, se deixa para o nível 050. 4463, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador, chame controle LELT, frequência 120, decima 1. 1201, até retorno, obrigado. Papai Romeu Juliette Romeu Mike, reporte meu contato bilateral com a Rádio Feira. Já está em contato bilateral, Juliette Romeu Mike. Sente. Cross to 338. Clear takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Clear takeoff, Force 2338. Fiasco, táxi até o ponto de espera da 17, chama para o ingresso. Bom, 85, autorizado pelo. Jute 338, Airbonet 10, contact departure 119, decimal 8. 119, decimal 8, Air Force 2338. So the park of Stroh, good afternoon, Brazilian Air Force 2338. Brazilian Force 2338, radar contact, climb level 100, Coral 1 Bravo, departure. Climb and view flight level 100, Coral 1 Bravo, departure, Air Force 2338. Romeu Juliette, Romeu Mike, não há tráfego do conhecimento do controle nesta área. Tem autorização para livrar seu ponto de controle? Papai Romeu Juliette, Romeu Mike, controle? Tem autorização para livrar seu ponto de controle, Papai Romeu Juliette, Romeu Mike. Salvador, muito boa tarde, Golf Fox, está pronto no ponto de espera, fixando o zero. Golf Fox, mantenha o ponto de espera? Mantenha, Golf Fox. Fiosca autorizado. Alinhar na 17, reporte pronto para decolagem. Roma 85, você para 2000, país aí chama 0 no 5, autorizado sinal e alerta que seja parte estabilizado. Vejo o pé, reportará estabilizado, boa noite, 85. Salvador, passaria do 2230. Passaria do 2230. Cruzeiro 2230, acione identificação, autorizado chegada MAN, reporte para descida. A chegada MAN está no ideal de descida, informa que perdeu contato com o centro, chamou em diversas frequências, mas negativo contato. Celso, passarela 2230. Está no ideal de descida. Passarela 2230, desça para o nível 050. 050-2230. Papa Romeo, Golf e Golf Fox, está autorizado a linha de decolar da 1-0 e manterá pro aí até 4 mil pés. Se falhar as comunicações, curve na à direita, saída só 1. Gente, a linha decola, mantém a pro até 4 mil pés, compreendo? Afirmativo, decola, mantém a pro até 4 mil, vento é 1-5-0 graus, 0629, livre da colagem. Valeu, a linha de decolar, Golf e Golf Fox. Livre da colagem da 1-7, o vento é 1-5-0 graus, 0-8 nós. Boa noite, 5, mantenha a chegada. Decola das 1-7, chame o controle 1-9 da cima 8. 1-9-8. Boa tarde, 1-2, bom sucesso. Bom sucesso, decola das 1-8. Rua de Itapuã, chame o controle 1-9 da cima 8. Tá bom, abre o sinal 8, espera o bloqueio. Passaram o nível de voo 360, após 2 mil pés, autorizado direto Leda. Ok, 2 mil pés, direto Leda, sobe para o 360, Papa Romeo. Noção 3144. Cuidado, me apresente, voo Duna. Duna, 2230. Controle Salvador, Papa Romeo, Terra Gopiópica, decolado 97, meta corredor Axé, em ascensão para 1 mil pés. Sente Papa Romeo, Terra Gopiópica, mantém as condições visuais e ajuste na 0-5. 1-0-5, Terra Gopiópica. 3144, some na frequência 119 decimal 8. Controle, Oceania 6226, passo 2 até o 170 para prosseguir. Autorizado, chegada Gomes de Ômega, para o nível 060. 060, TAM 3144, pode voltar? Mantenha a chegada, TAM 3144. 3144. Ômega 85, completo final, chame torre, Ômega 18, decimal 95. 1895, bom trabalho. O chamão 6226, autorizado, via chegada Gomes de Ômega, nível de voo 120. Oceania 6326, controle? Salvador 6226. Oceania 6226, autorizado via chegada Bomé de Ono, nível de voo 120. 120, via Bomé de Ono, 120. Salvador de voo, no 8, está 10. Sétima Duna, número 1 na aproximação. Sétima tela 245, senhor. Oceania 6226, número 4 na aproximação, redução de velocidade 2409. 2409, 6220. Oceania 6226, informação, RD. Oceania 6226, autorizado de chegada Bonete 1, desça para o nível de voo 0, correção. 1-1-0. 1-0, da pista aberta, Sete, inicialmente mantém a chegada número 3 na aproximação. Zero de 2230, desce para 3.000 pés, aí chama 0 na 5. 3.000 10052230. Tem 3144, cancelada as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 5. 1015, canceladas as altitudes da carta, 4.000 pés, tá? 3144. Oceania 326, autorizado TAP. Eu sou a Golf Oscar, como se eu tivesse estimado para pouso. Sim, agora. Pergo o que no 85 no solo, aos 23, chame o solo, 21 decimal 9. 21 vou chamar, boa noite aí. Oceania 6226, vitoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite é radial 290 de Salvador. Esquerda 030, 290, limite 6220. Contra o seu assistimo a pouso em direção canal 1800. Sete, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Papá Romeu, Golf, Golf, Fox, Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Ok, 2835, 238, Papá Romeu, Golf, Fox, bom dia. Passado do 2230, você para 2.000 pés, autorizado sinal e alerta X-ray, reporte estabilizado. 6.000, reportará estabilizado, 2230. 6326, Xanamia 326, desça para o nível 050. 050, Xanamia 326. Xanamia 226, desça para o nível de voo 060. 060-6226. Estadual 01, prossiga. Então, 3144, autorizado Duna, deixa para 3.000 pés, aí chama 015. Duna, 3.000 pés, 1.500, tá? 3144. Tá 3154, autorizado chegada boa média 1, desça para o nível 070, redução de velocidade 240 mais, número 5 na aproximação.